Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Bom, nós vamos aqui hoje falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Nós vamos aqui aprender com a conversão de Paulo. Amém, pessoal? Diga assim comigo assim, hoje eu vou aprender com a conversão de Paulo. Quando Paulo, ou Saulo, né, ele tem um encontro com Jesus, o Senhor Deus dá duas orientações importantíssimas para a vida de Paulo, que não é somente para a vida de Paulo, mas também para todos nós. Porque Paulo é aquele que inicia um novo tempo, uma nova era. Deus escolheu Paulo para ser o mensageiro da graça, para levar a palavra aos gentios, e nós somos esses gentios, amém? Que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor, pela graça de Deus. E duas coisas Deus falou para Saulo, ou melhor, falou para Ananias, mas isso estava voltado para a vida de Saulo, posteriormente Paulo, que isso é importantíssimo para a nossa vida, amém? Vamos aprender com a conversão de Paulo, Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Todos encontraram? Alguém precisa de ajuda? Atos 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Então, Saulo, ele pediu autorização para as autoridades, pediu que lhe desse carta, autorização, para que ele fosse a Damasco. E quem ele encontrasse que fosse daquela seita, qual era essa seita? O cristianismo. Qual era essa seita? Os discípulos do Senhor Jesus. Cristianismo posteriormente, mas na época discípulos do Senhor Jesus. Amém? Era os discípulos do Senhor Jesus tratado como pessoas de seitas, não na verdade como os discípulos do Senhor, a verdade, o caminho e a vida. Por que era considerado seita? Porque todos daquela época, no contexto de servos de Deus, eles seguiam os ensinamentos de Moisés. O que é que Moisés ensinava? Entre tantas as coisas, o que Moisés entregou à humanidade foi as leis. E não só os 10 mandamentos. Algumas pessoas, às vezes, elas acham que a lei é somente os 10 mandamentos. Ali está a lei moral de Deus, é claro que ali também tem a lei cerimonial, mas ali, na sua grande parte, é a lei moral de Deus. E a lei moral de Deus não caiu, a não ser a cerimonial. Qual é a lei cerimonial? A única que não existe no Novo Testamento, alguém sabe? Hã? Dos 10 mandamentos, qual a única que não se guarda no Novo Testamento? O sábado, lei cerimonial e não moral, amém gente? Vocês estão entendendo sim ou não? Mas não era só os 10 mandamentos, as leis, nós temos o livro de Deuteronômio, todo ele fala sobre a lei, o livro de Levítico, todo ele explica sobre a lei, amém pessoal? Então aquele povo seguia à risca a lei, e quando o Senhor Jesus veio cumprindo a lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, eles eram considerados como seitas e não como a verdade. Saulo, ele pediu essa autorização e ele foi autorizado. No meio do caminho, o Senhor Jesus aparece a ele. Nós sabemos que aqui ele cai do cavalo no sentido literal e no sentido figurado. Caiu do cavalo duas vezes, amém, pessoal? Porque o plano dele foi frustrado. Agora, o que aconteceu? Quando aquele clarão apareceu, Saulo ficou cego. E Deus disse assim, o Senhor Jesus diz assim para Saulo: levanta-te, vai à cidade, porque lá eu vou falar o que te convém fazer. Amém, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? E o que aconteceu? Ele foi à cidade. Vamos continuar lendo isso. Vamos continuar lendo. Os homens, versículo 7. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga comigo, um discípulo chamado Ananias. Não foi aquele Ananias lá, amém, pessoal? Era um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa engraçada o trabalhar de Deus. Deus, ele falou com Ananias e ao mesmo tempo deu uma visão a Saulo. Saulo estava em oração, fazendo o que Deus mandou ele fazer, em oração, para que Deus falasse o que ele deveria fazer após a sua conversão. E ao passo que Saulo estava orando e Deus deu uma visão para ele, Deus moveu Ananias e falou com Ananias: Ananias, nesse exato momento Saulo está te vendo, e eu quero que você vá a tal lugar, e lá você vai encontrar Saulo orando, e eu quero que você ore por ele. Amém? Percebeu o trabalhar de Deus? Então não existe encontro do acaso. Existiu, na verdade, o trabalhar e o mover de Deus. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Lembrei até de um fato agora, mas não dá para me ilustrar aqui, senão sai um pouco do contexto. Vamos ficar aqui, quem sabe durante o culto eu ainda falo. Vamos continuar aqui. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Preste atenção. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Digam glória a Deus. Amém? Os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Qual foi a direção que Deus deu a Ananias? Deus orientou Ananias a orar por duas coisas na vida de Paulo. Quais eram essas duas coisas? Primeiro, voltar a ver. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Se Jesus, quando Saulo ali teve um encontro com ele, se Jesus orientou Ananias a orar para que Saulo tivesse visão de volta, tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo, é porque é importantíssimo na nossa conversão sermos cheios do Espírito. Amém, gente? O que é que Deus dá aqui para Saulo? O que é que Deus dá? A visão, as vistas do corpo físico e o Espírito Santo, que são os olhos do nosso espírito. Porque é através do Espírito Santo de Deus que somos guiados, que somos dirigidos, que somos levados a viver o que Deus quer que nós venhamos viver. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, é importante ser cheio do Espírito Santo. E nós sabemos, vamos continuar aqui, depois eu continuo a explicação. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Digam amém. Bom, aqui não deixa claro que ele foi cheio do Espírito Santo, você percebeu? Não deixa claro. Mas como sabemos que Saulo ou Paulo, ele foi cheio do Espírito? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 14, um pouquinho à frente, 1 aos Coríntios 14. Amém? Versículo 18, olha o que Paulo fala: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Algumas pessoas, quando leem Paulo dizendo, né, quando Paulo fala, olha, aquele que fala em línguas, não fale ao público, e aí começa-se doutrinas. Irmão, Paulo não mandou falar em línguas. Línguas estranhas é falar inglês, para quem é da língua portuguesa. Língua estranha é falar, sei lá, qual outra língua. Irmão, Deus falou sobre línguas estranhas. Obviamente que você pode falar em outro idioma. Amém, pessoal? A palavra de Deus deixa claro que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero aqui mostrar a importância de sermos cheios do Espírito. Há muitas pessoas por aí, muitas igrejas, negligenciando o ser cheio do Espírito. Há pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é uma pomba. Não, meu querido, pode ser que ele se manifestou de várias formas, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Amém, pessoal? Ele é real. Olha para o seu vizinho e diga: o Espírito Santo é mais real do que você. Amém, gente? A palavra de Deus fala que quando Saulo se converteu, Deus orienta Ananias para que ele orasse, para que Saulo fosse cheio do Espírito. Meu querido, se não fosse importante ser cheio do Espírito, Deus orientaria Ananias a orar para Saulo ser cheio do Espírito? Olha para o seu vizinho, cutuca ele e diga: é importante ser cheio do Espírito. Diga para ele. Diga para umas mil e uma pessoas aí pela fé. Diga aí. Amém, gente? E Paulo, ele não só foi cheio do Espírito, mas como ele deixou claro para a igreja de Coríntios, que ele falava em línguas mais do que todos. Há uma importância na oração em línguas. Repita comigo: há uma importância muito grande em orar em outras línguas. Por que que é importante orarmos em outras línguas? Talvez você diga: apóstolo, mas eu não vejo razão, eu não entendo nada que eu falo. É por isso que é importante. A sua mente, meu irmão, os seus pensamentos conseguem mudar a sua oração quando você está orando em português. Consegue ou não consegue? Você está lá orando, você pensa na Maria, daqui a pouco você já está orando pela Maria. Não tinha nada a ver a Maria com a história. Você está lá orando de novo, você pensa no José, daqui a pouco você muda e começa a orar pelo José. Meu irmão, a palavra de Deus diz que quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Não é que ela não vai pensar em nada, porque é impossível você não pensar em nada. O que ocorre é que quando você está orando em outras línguas, tudo que você pensar não irá interferir na sua oração. Amém, pessoal? Sim ou não? Compreenderam isso? A nossa oração, ela é direta levado a Deus. Amém? Por quê? Porque é um meio de comunicação sem interferência entre você e Deus. Diga assim comigo: línguas estranhas é bíblico. Diga: o que não é bíblico são línguas estranhíssimas. Amém? Você já viu pessoas com línguas estranhíssimas? Começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, muito estranho, não é verdade? Hã? Mas línguas estranhas são bíblicas. Amém, pessoal? Estranhíssimo. Pessoas que vêm com doutrinas, com heresias, pessoas que começam a falar sobre a fé que nada tem a ver com a fé. Diga assim comigo: é importante ser cheio do Espírito. E aí eu sei, para quem tem algumas doutrinas, e aí eu podia citar alguns nomes, mas não vou citar, mas algumas doutrinas sobre isso e começam a dizer, mas o que, que tem a ver ser cheio do Espírito com falar em línguas? Pois bem, é impossível alguém ser cheio do Espírito e não falar em outras línguas. Repita comigo: é impossível alguém ser cheio do Espírito se não falar em outras línguas. Alguém pode dizer, mas eu fui cheio do Espírito e não falei em outras línguas. Você não falou porque não quis, porque você recebeu o dom. Amém, pessoal? Se foi cheio mesmo. Eu não estou dizendo não ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todos que nasceram de novo, têm. Amém? Entendeu? Quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo? Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Agora está falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Essa experiência, meu querido, é algo tremendo, que você, na língua portuguesa, na sua língua natural, você não consegue expressar o que você sente naquele momento, e aí extravasa, e você começa a falar em outras línguas. Por quê? Porque o nosso idioma não consegue expressar o que sentimos, o nosso idioma não consegue expressar a alegria que estamos sentindo. Vocês entenderam, sim ou não? E Deus, ele disse a Ananias: ore para que Saulo, ele tenha visão de volta e que ele seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ali diz, meu irmão, ali diz que quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, algo em comum aconteceu: todos falaram em outras línguas. Eu sei que você vai dizer, mas falaram em línguas terrenas. Sim, falaram em línguas terrenas, porque havia um propósito. O propósito de que todos aqueles que ali estivessem pudessem ouvir na sua língua a palavra, o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. Sim, pessoal, entenderam isso, sim ou não? Meus irmãos, se você ainda não fala em línguas, se você ainda não foi cheio do Espírito, hoje você não vai sair daqui sem ser cheio do Espírito. Digam glória a Deus. Isso óbvio que não depende de mim, não depende do Leandro, não depende do Vanderlei, de ninguém. Depende de você. Vamos ver que Paulo, ele não só foi cheio do Espírito Santo, como passou a ensinar as suas igrejas a importância de serem cheios do Espírito. Vamos lá para Atos capítulo 19, Atos 19, um pouquinho atrás, Atos capítulo 19, amém? Versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Preste atenção na palavra. Aí achou alguns discípulos. Olha que interessante, olha para mim. O evangelho foi crescendo tanto, crescendo. Paulo, ele chegou a Éfeso e ali ele estabeleceu, chegou para estabelecer a graça, a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que quando ele chega a Éfeso, ele conhece, encontra alguns discípulos. Ele não conhecia, mas ele encontrou alguns discípulos. O evangelho estava em expansão. Amém, gente? Agora o que me chama a atenção, olha só que gostoso. Versículo 2: e perguntou-lhes, ou perguntou aos discípulos: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Vamos fazer essa pergunta para que fique gravado dentro de você? Vamos lá, repita comigo, bem forte. Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Por que que Paulo fez essa pergunta aos discípulos? Não parece, vamos analisar friamente, fazer essa pergunta àqueles discípulos parece um pouco que incoerente, porque é fácil saber quando alguém foi cheio do Espírito Santo. O que ocorre com alguém cheio do Espírito? Hã? Acabei de falar aqui. O que ocorre? Qual é a evidência? Fala em outras línguas. Por que que Paulo fez essa pergunta? Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Meu irmão, é fácil perceber aonde tem pessoas cheias do Espírito. A atmosfera daquele local é uma atmosfera diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou em algum lugar que naquele lugar tinha pessoas que não gostava de você, mas que ela não falou nada, mas você percebeu algo sombrio? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já aconteceu? Todo mundo, né, irmão? Mas tem gente que não gosta de vocês, hein? Fica tranquilo, que de mim também. Mas você já percebeu? Você chegou num lugar, ninguém falou nada, mas você percebe num ambiente que não está legal para você ali, e você tem que ir embora. Já perceberam isso? Precisou alguém falar alguma coisa? Por quê? Porque, meu querido, essa negatividade, ela muda o ambiente. Passa a existir uma atmosfera sombria naquele lugar, negativa. Da mesma forma que aonde existem pessoas cheias do Espírito, ainda que você não diga nada, percebe-se que existe uma atmosfera diferente naquele lugar. Paulo, quando encontrou aqueles discípulos em Éfeso, ele percebeu que alguma coisa estava estranha. Ele percebeu que alguma coisa não estava em conexão. Estão entendendo, gente? Alguma coisa faltava. A atmosfera não estava uma atmosfera de pessoas cheias do Espírito, embora fossem discípulos. Consegue entender? E Paulo, vamos ler de novo, ele faz a pergunta, né? Versículo 2. E perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu creio. Continuando. Responderam eles, olha a resposta: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, Paulo percebeu que, embora aqueles homens eram os discípulos do Senhor Jesus, faltava a coisa mais importante para eles, que eram ser cheios do Espírito Santo. Amém? Quando Paulo os encontrou, não olhou para ele: nossa, como vocês são frios, como vocês são desanimados. Paulo não ficou batendo. Paulo percebeu estar faltando a parte mais importante. Está faltando o ingrediente necessário para que essas pessoas sejam diferentes do que são. São discípulos. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Irmãos, nós vemos aqui que o erro de muitas igrejas está exatamente de não dizer ao povo de suas igrejas a importância sobre serem cheios do Espírito e de terem o Espírito Santo. Não falam aos seus membros, ao seu rebanho, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E o que é que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir, aqueles homens não poderiam receber o Espírito Santo porque não ouviam sobre o Espírito Santo. Aqueles homens não tinham fé para crer no Espírito Santo porque não ouviam sobre a importância de serem cheios do Espírito Santo. Olha para o seu vizinho e diga assim: dê graças a Deus porque nós ouvimos. Sabe, meu querido, talvez você que é batizado no Espírito Santo, você que ora em outras línguas, talvez você diga assim: mas eu não vejo mudança. Perde isso. Perde, que você vai conseguir perceber o que é ficar sem o Espírito Santo. Fique sem ele. Como o ser humano natural só consegue perceber que lhe faz falta quando não tem. Não é verdade? Quantas pessoas já vieram falar comigo: apóstolo, não vejo importância para falar em outras línguas. Eu falo: tudo bem, é até normal nós falarmos. Um dia eu também falei sobre isso, mas por que é necessário? Eu não entendo nada. Fico ali falando, falo duas, três palavras, não entendo nada. É importante. Amém, gente? Todos vocês têm o Espírito Santo porque nasceram de novo. Eu não estou falando sobre ter, eu estou falando sobre ser cheio desse Espírito. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Então, o que é que Paulo fez? Ele percebeu que alguma coisa não estava igual, não estava nos conformes, faltava alguma coisa. E ele perguntou: recebeste o Espírito Santo quando creste? E os discípulos respondeu: nem ouvimos falar nisso. Se não ouve falar sobre algo, você não tem fé para aquilo. Amém, pessoal? Vocês estão me entendendo, sim ou não? E o que é que Paulo fez? Vamos continuar. Versículo 3. Tornou-lhes ele: em que foste batizado então? Responderam: no batismo de João. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Nós, Ministério Mundial de Cristo, povo da graça de Deus, não somos batizados no batismo de João. Amém? Batismo de João era batismo para arrependimento. E batismo de cristão é o batismo de Jesus, é o santo se batizando e não o pecador se batizando. Entendeu a diferença, sim ou não? Por que santo? Porque quando você aceita Jesus, nesse momento você nasce de novo. Então é um santificado em Cristo indo para o batismo. Dê glória a Deus. É isso que Paulo está ensinando. É isso que muita gente não entende. Nós não se batizamos para o arrependimento. Nós nos arrependemos e nos batizamos. Entendeu a diferença? Por que que antigamente não tinha o arrependimento para o batismo, mas o batismo para o arrependimento? Óbvio, Cristo ainda não havia morrido, não havia tirado o pecado do mundo, não tinha como se arrepender. Amém? E João Batista só marcava: esse aqui é o povo da transição. Eles estão se batizando porque vão se arrepender. Cristo vai morrer. Digam glória a Deus. Diga assim: agora eu sou aquele que se arrependeu, se tornou santificado e batizou-se. Amém? Glória a Deus. Isso é bom para você? Grave isso no teu espírito. É obviamente que tem muita coisa. Eu não vou falar sobre isso hoje. Não me falta tempo. Vamos continuar aqui. Versículo 3. Tornou-lhes ele: em que foste batizado então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, era necessário, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quantos foram batizados em Jesus aqui? Dê glória a Deus. Diga assim: por isso eu ressuscitei com Cristo. Amém? Infelizmente, às vezes, estou dizendo que nós fazemos um batismo diferente das outras igrejas. Não. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a compreensão sobre o batismo não é batizar para se arrepender. É o batismo de Jesus, se arrepender para batizar. Digam glória a Deus. Continuando. Quando ouviram isto, aí eles tiveram fé. puderam entender, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Digam glória a Deus. Eles não podiam falar em outras línguas, não podiam ser cheios do Espírito. Eram discípulos, mas não podiam porque não ouviram falar. Essa é a importância. Todos vocês aqui, hoje ouviram falar. Se alguém aqui tinha alguma dúvida, meu querido, é melhor arriscar com Jesus. Olha para o seu vizinho, cutuca ele e diga assim: é melhor arriscar com Jesus. As pessoas que ficam na dúvida, por que que não se arrisca com Jesus? Prefere se arriscar sem ele? Não, se a Bíblia está dizendo, eu vou arriscar. Se é assim, pelo menos estou com Jesus. Amém, pessoal? Quantos entenderam, digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé, ministrada pelo apóstolo Marques. Maiores informações, acesse nosso site www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso site www.somosdafé.com.